peço a Deus todo momento pra um dia me levar onde foi meu nascimento. O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. Eu fui um pássaro que viveu feliz, cantando livre nesses matagais, bebendo água nas cacimbas claras, depois voando para os mangueirais. Eu fui menino que andou descalço, pulando corda e jogando peão, cortando lenha pra fazer o fogo, batendo enxada pra cavar o chão. O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. É o pedaço de terra que vivi quando criança. Fui tangerino das estradas longas, do vale verde que me viu andar. Depois tornei-me num cigano errante, que deixa a tropa pra poder voltar. Na grande ânsia de ver a beleza da minha terra, meu rancho e meus pais, tive alegria e tive tristeza, como era antes ninguém era mais. O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. É o pedaço de terra que vivi quando criança. A casa antiga onde me criei não tem as mesmas portas e janelas. Até as moças com quem namorei estão casadas, não são mais aquelas. Os meus amigos e os meus parentes que cultivaram essa terra outrora, os que ficaram estão diferentes, uns já morreram e outros foram embora. O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. É o pedaço de terra que vivi quando criança. Deus me conceda que eu volte um dia à terra amada do meu nascimento, onde eu juntei dor e alegria, misturei tudo no meu pensamento. Fui obrigado pelo meu destino tentar um meio de sobreviver, mas nessa terra onde eu fui menino queria ainda morar e viver. Mas nessa terra onde eu fui menino queria ainda morar e viver. É o forró Mastruz com Leite. Peço a Deus todo momento pra um dia me levar onde foi meu nascimento.